No 924, Maceió, só um instante, a cópia, ajuste no 095. 20.015. Papa Romeo Vitor, Oscar X-Ray, o controle Salvador está ciente, prossiga visual sempre na escuta. Azul 4196, passa 4.500 para 2.000 pés agora. 4.500, confere 2.000, azul 4196. Trip por posição 1. Para 1, trip 5400, já está autorizado ingresso via Juliette, aí. Sim, o Índio e o Juliette, ele tá. Gente, obrigado. 4196, esquerda, pro 310 para o localizador, livre LS e aguarde transferência. 310, esquerda para o localizador, livre LS, aguardando transferência, 4196. 566, observe o Papa Alfa 31 pousando, autorizado alinhar e manter após. Ok, autorizado alinhar e manter, rota 3566. Início ao embarque, vai manter a mesma saída, as mesmas informações, o telefone muda, como é que funciona? 135491. Continua a mesma coisa. Continua, tá 16:15, continua a mesma autorização já paga anteriormente. Que é Arume ali com curva direita da 285102 no transfone. Afirmativo então, mas quando pronto a gente chama o táxi então, tá? Ou confirmando, pushback saneamento. Ok. A princípio coral, capitão. Mantém coral. Pronto para a costa. Ok, autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58. Pista 28, curva direita, saída Aron, transição Recife. Controle 119.35 e o transponder é o 5136 para o voo 9924. Autorizado 350 para Maceió via rota, saída Aron, transição Recife, decolada 28, curva direita, controle 119.35, 5136. Correto, chama pronto, portão 612 no 924. Bora. Pista livre autorizado, decolar. Pista livre autorizado, 28, 3566. Voo no 333, Congonhas, só um instante agora com ajuste no 095. Poderia cantar a pista que está autorizada, né? Agole. Agora. Ecos 1 Novembro, chame o solo em 121 decimal 9. Torre, previsto o teto de quanto? 9.007, visibilidade 4.000 metros. Grato, azul 4.96. Ecos 1 Novembro, táxi autorizado. Parte principal, Lima, e vai reportar na Quebec para o cruzamento, o Epsilon 90. Olá, Salvador, boa tarde, até 3566, tá no perfil da Aron, cruzando 1500 na sua exposição. 3566, controle, contato radar. Gente. Voo no 333, pronto para a cópia? Voo no 600, chame Recife 12685. Recife 12685, voo no 600, uma boa tarde. Boa. Em primeira curva à esquerda, saída Gole. A saída Gole mantém a radial 259 por 80 milhas após direto posição Bridge. controle 119.35 e o transponder é o 5161 para o gol 1333. Autorizado 360, Congonhas. Decola do 28, cruzando à esquerda via Upper Zulu 16. A saída é a Gole. Afasta na radial 259 por 80 milhas após Bridge. Controle 11935, transponder 5161. Gol 111333. 16. Guardando, 4116. Strip 5491, no solo 21, libera a esquerda, chama solo 121.9. 19 é o Trip 5491. Solo é o Trip 5491 do Livro. 5491, pode prosseguir em frente, pátio 3. É em frente, pátio 3, Trip. Frente, Júlio, boa tarde. Boa. Pessoal com a cabeceira 28, azul 4196. Autorizado pouso 220 graus, 11 na nossa pista 28. Autorizado para a zona 28, azul 4196. Autorizado, é poste na Quebec, é XL Novembro. Da azul, na curta final. Azul álcool mesmo. Após a passagem do tráfego, autorizado a linha e manter, voo 74. Após o azul, a linha e manter, o voo 74. Papa Romeo, Vitor, Oscar, X-Ray, controle. Eu preciso do seu estimado para o limite da FIR, estimado para pouso em Monte Claro. Positivo. TAM 3661 no serviço radar terminado, chame Liel, frequência 1201. 1201 boa tarde. Boa. Libera a esquerda, chame o sol em 1219. Passou aqui, a gente está adiantando, vai chamar o 219, ok? Passou 419. Gente. O papo está a bordo do globo? Afirmativo. Kilo Romeo, acho que não tem tráfego nesse setor a reportar, frequência livre. Pushback, acionamento, outra neve. 6315. 6315, autorizado, time táxi. Livre semana. Gordo 74, autorizado decolar, 220 graus, 14 nós. Gordo 74, livre decolar. Gol 1394, após o Charlie 130 da Força Aérea à sua frente, autorizado a linha em manter. Positivo, qual é a rolagem do Gordo ali, Matheus, na 2394. Paulo Salvador, gol 1924, portão meia dúzia, para puxo bem aqui, acionamento. Gol. 24 para a DMP, equipe de solo, após o azul, a retaguarda está livre. Após a aeronave na retaguarda, livre puxo bem aqui, acionamento, gol 1924. Gol do 74, decolou os 26, chame o controle 1935. 1935, bom feriado. Obrigado. Positivo, capitão, anotado. Controle, boa tarde, é o Gordo 74. Gordo 74, controle, meu cordial, contato, radar. Contato, cordial, boa tarde. Lima Bravo Alfa, Oeste Polares, confirmando, está pronto para a cópia? Ok, Oeste Polares, 500 pés, vai decolar da... Informo que o teto está de 900 pés com 4 mil de visibilidade. Então está autorizado, Oeste Polares, 500 pés, pista 97, direita, ingressar no corredor Axé, dentro do litoral, 1935 e o transponder 0131. Ok, POB do Lima Bravo. Ok. POB do Lima Bravo. 1-2. Torre agora 18-6, Lima Bravo Alfa, acionamento, táxi e decolagem. Bravo, Bravo. Solo, West 5728, portão 5 agora, pronto para o pushback, acionamento. 1935, 1394, bom dia. Solo, Papão, meu Lima Bravo Alfa, adiante. 404 para acionamento. Livre acionamento e táxi, chame para ingresso, pista 97. Seis a bordo, 4 horas mais 10 e o Galeão. 315, direita, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 28, não me escuta. Direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 28, não me escuta. Última nessa, 6319. Salo Salvador, uma boa tarde, trip 5401. Nós temos a informação Victor e aguarda a autorização para Porto Seguro. Gente, trip, aguarde a cópia, o ajuste no 094. América 3, gente. Salo Salvador, gol 1924 para o táxi, com 166 a bordo até na Salvador, com 2 horas e 15 de autonomia. 924 vai observar o WebJet que vai puxar no portão 05 e após o Oxané prossegue via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28. É que visual com o WebJet após o aeronave da Oxané, Juliette Alfa, ponto de espera da 28, gol 1924. 728 é o solo? Está ciente do gol, a nossa esquerda que vai esperar o nosso curso de adicionamento, a gente vai agilizar. Índia Júlia informa um teto de 900 pés com 4 mil de visibilidade, ok? Não será possível visual especial. Não será possível, devido a estar de 900 pés e 4 mil de visibilidade. Negativo, o senhor foi autorizado pro pushback antes do gol iniciar o táxi. E o gol tá por trás da gente passando agora. Do 904, eu solo. 24 da Gol, eu solo. Pra chegar. Ok, não foi autorizado o táxi a retaguarda do Webjet, ok? O Webjet tá puxando, tava iniciando o push do portão 05. Foi autorizado iniciar o táxi após o Webjet liberar o setor da Juliette, confirma. Quem foi entendido queria atentar ao Webjet, ok, quer que te aguarde aqui? Estou seguindo, 924, estou esperando. Está de táxi, desculpe, professor. A princípio, mantenha-se aí. Agora, um após. Poxa, 632, confirmar 635, pode chamar, tá? Firme, 18,6 com o fronto, 1014 agora. Obrigado, 1014 agora. Firme. Autorizado táxi, chame para ingresso. Dois quatro no ponto de espera, transfere torre 18,6, 1014, boa viagem. Obrigado, pode esperar 28, 186, gol 1934. Está pronto para o táxi, com POB de 1117, autonomia de 3 horas e 50, Altena Salvador. Livre táxi direita até o ponto de espera da 28 na minha escuta, 5728. Está livre à direita até o ponto de espera da 28 na sua escuta, o F5728. Obrigado. Muito boa tarde, Ursa, né? 63195. Ponto espera da 28 pronto. Autorizado alinhar e manter. Vivo, prossiga. Porto Seguro, nível 300, via Upper Whisky 50, pista 28, curva esquerda, saída Gole. Na saída Gole, mantenha a radial 259 por 80 milhas, após direto Porto Seguro. Controle 119, decimal 35, e o transponder é o 5402 para o trip 5401. Afirmativa autorizada, nível 300, Operisque 50, decola 28 com curva esquerda na saída Gole, mantém a radial 259, confirme a distância? Por 80 milhas. Ok, manterá a radial 259 por 80 milhas, 1935, 5402, transponder, trip 5409. Portão 1 no chama pronto, trip. Para. Irmão, após 4 milhas, curva direita, pro do corredor Axé. 5728, ponte de espera 186, ajuste 1094, boa viagem. 1094, ponte de espera chamar a 2586, F5728, muito obrigado, desculpa o transtorno e um bom trabalho. Barumbu, estacionamento, gol 1333, portão 7. Pronto, funcionário 6315. Mantenha a posição, aguarde para decolagem. Aguardando. Autorizado, gol 1333, chama para o táxi. Reportar ao táxi, 33. Até para espera, gol 1924. Alfa Romeo Lima, Bravo Alfa, decolou 137, chame o controle em 119, decimal 35, até o regresso. 119, 35, Bravo Alfa. Oi, Salvador, boa tarde, Alfa Romeo Lima, Bravo Alfa. Alfa Romeo Lima, Bravo Alfa, é o controle. Ok, decolou, transferiu. Positivo, sempre na escuta, informe livrou na zona de controle. Forma lá, livrando essa ideia. Bravo. Oxa, NER 6315, informa o tráfego. Sikorsky, decolou da 17, 500 pés pelo litoral. Está a 3 milhas da cabeceira no 7 no litoral. Autorizado a decolar, 220 graus, 149. Livre a decolar, 228, está visual com cicórdia, tem também plotado o Xanar 6315. O 1648, este é o controle de Salvador, desça para 5000, ajuste 1094, chegada a Cari, pista 28. 5000, solicitação já, anotei a solicitação, vou confirmar em breve. Ok, quando já avisa 362. Anotei a solicitação. A princípio a chegada é cá. Salvador, Antan 9501, boa tarde. Informação Vitor, para cópia. Congonhas. 9501, está pronto para cópia? Pronto. Ok, autorizado, Congonha, São Paulo, via Opera Zulu 16, pista 28, curva à esquerda, saída Gole. Na saída Gole, mantenha radial 259 por 80 milhas, após direto posição Bidev. Controle 1, correção, direto posição Bridge. Controle 119.35 e o transponder é o 5423. CAN 9501, autorizado, nível 380, via Upper Zulu no meia, decola da pista 28, com primeira curva à esquerda, saída Gole, mantém a radial 259 até 80 milhas, depois bridge. O controle 119.35, transponder 5423. Correto, 9501, chama pronto. Chamarei. Solo Gol 1333, pronto para o táxi. 3 horas e 50 de autonomia, alterna Galeão, POB 133. Corrigindo o POB 173. 173, pátio 3, Kili Alfa, até o ponto de espera da 28, não me escuta o Gol 1333. Pátio 3, Kilo e Alfa, na sua escuta, 1333. Gol 1924, decolou os 42, chame o controle, uma boa tarde. São 3154, este é o controle de Salvador, desça para 6000, ajuste no 094, chegada Cari. 6000, no 094, Cari, São 3154. Autoriza o Gol 1648, vá ao Serra Vista 362 para fazer o LSX2. Ah, positivo, o Gol 1648. Desça para 2500 pés, voe para o Serra Vista 363, livre LS, aguarde transferência. 2500, vou do Serra Vista 363, aguardando o 1648. Controle, Gol 1924, decolou na Aronca. Gol 1924, controle, contato radar. 1924. Web 5728, autorizado decolar, 230 graus, 109. 230 com 10, autorizado a decolagem 228 5722. Ah, ciente. Então vamos descer para 5 mil pés, ainda na chegada Cari. A trajetória é a mesma, dentro em breve eu vou lhe autorizar para o ILS X-Ray. A gente mantém a chegada Cari em descida para 5 mil. E pode se planejar, que daqui a pouco eu vou lhe autorizar o ILS X-Ray, tá bom? Beleza, obrigado. Web 5728, decolou os 44, chama o controle. Controle 1935, obrigado, bom trabalho, boa tarde. Controle, muito boa tarde, o FJ 5728, decolado com você agora. Web 728, controle, contato radar. Contato radar, 7.